prefiro ser publicano e pecador do que ser daqueles que justificam-se ao Senhor. Se pela graça eu sou salvo, Cristo pode me salvar. Pra que então eu vou me justificar? Como posso ver o argueiro no olho de um irmão, se perante Deus estou na mesma condição? Porque em tudo que tu julgas há um pobre infeliz, perante Deus, em vez de réu, será juiz. Se na verdade nada sou perante Deus, eu reconheço a condição de pecador. Mesmo que eu justificasse as minhas obras, eu não podia olhar a face do Senhor. Jesus me disse: a tua fé é quem te salva. E só por isso, pela graça, salvo estou. Se na verdade nada sou perante Deus, eu reconheço a condição de pecador. Mesmo que eu justificasse as minhas obras, eu não podia olhar a face do Senhor. Jesus me disse: a tua fé é quem te salva. E só por isso, pela graça, salvo estou.